Um time do rapaz de 16 anos estava numa festa de casamento com seus amigos e avistou uma menina por quem era apaixonado. Não tinha experiência de como chegar e puxar assunto com a mocinha. Então, os amigos resolveram ajudar. Vai lá atrás dela, meu. Diz alguma coisa. Eu vou lá, mas o que eu falo, cara? Qualquer coisa, mas anda logo. O que você precisa fazer é falar. Então lá foi ele, seguindo a mocinha e tentando abordá-la para puxar um assunto. Até que ela entrou no banheiro e ele ficou na porta esperando ela sair. Quando ela ia saindo, ele olha para os amigos e pergunta novamente. O que eu digo para ela, meu? Meu, já falei para você, fala qualquer coisa, anda logo. Então ela saiu do banheiro e ele, todo sorridente, diz. Você tava cagando, né, minha linda?